só tem um dengo. Todo dengo tem um dom de mulher. Tem mãe? Dom de mulher. Delícia. É, toda moça tem um dengo. Todo dengo tem um dom de mulher. Tem dom de mulher. Se você quiser me amar, te dou meu coração de criança. Criança. Levarei você comigo, sempre guardado na lembrança. Lembrança. Mas você me prometeu, amor. Ai, ai. Me amar, mas não me deu, amor. Ai, ai. Mas você me prometeu, amor. Ai, ai. Me amar, mas não me deu, amor. Ai, ai. Hoje não vou mais sofrer. Toda moça tem um dengo, todo dengo tem um dom de mulher. Tem! Dom de mulher! Que lindo! É, toda moça tem um dengo, todo dengo tem um dom de mulher. Tem, mãe! Dom de mulher! Eu sambo daqui, você quebra de lá, bota no na cabeça e começa a girar pra gerar, vai! Ah, pra gerar! Agora eu quebro daqui, você samba de lá, bota a mão na cabeça e começa a girar. Do Abaité, você me chamava de Painho e eu te chamava de Maninha. Era tão gostoso. Mas você me prometeu, amor. Ai, ai. Me amar, mas não me.